ligado, minha gente. E aí, comando? Agora é com você. Chega mais. Obrigado a todos, agradeço pela oportunidade. Um obrigado especial aos partideiros que estão do meu lado. Minha vida é frenética, vou usando a ética sem precisar de métrica. Vou ler agora o capítulo 1 da minha enciclopédia e mostrar para vocês que eu me improviso poeta. Usando um pouco de criatividade, respeitando para ser respeitado. De norte a sul, leste a oeste, vou representando até o cabra da peste. Como você nunca viu, muito menos ouviu, está aí para todo o Brasil a roda de samba. Com gente bonita e gente bacana, sou carioca sagaz, cheio de ideia pra trocar. O sol nasceu para todos, mas só alguns podem ficar na sombra. Se liga nessa ideia. Vou continuar na prática, mas se for preciso, uso até a minha sátira. Tô nessa, por isso não deixo cair a peteca. Como criança, também vou mostrando minha arte. Aí, cumpade, sai da frente porque eu estou passando. Bota um bomba pra vocês, bota um bomba pra mim. Eu já fiz a minha parte e agora vou sair. Um obrigado a todos, agradeço pela oportunidade.